Júnior! Quando eu disse que podia fazer o que quisesse da minha vida, foram muitos anos de vivência, muitos palcos, chegou fria na cabeça, muitos goles a mais, alguns passos para trás, só foi nascer. Eu aprendi o bastante pra poder sorrir, mas ainda estou aqui, tentando conquistar o meu espaço, com muita pouca condição, mas a cabeça não abaixo. Charlie Brown, meu irmão, de arroladrão, e o que eu tenho de bom é do melhor. Eu sou o que sou, sempre que sou, onde estou e o que quero, sei com quem devo estar, o que da vida espero. Tive grande medo do perigo, esqueci estar vagabundo, passado, favelado, muitas vezes culpado, sem ser julgado. Passei por isso, da vida sei o que eu espero um dia. Deixe estar aqui, eu sigo em frente. Deixe estar aqui, eu sigo em frente. Deixe estar aqui, eu sigo em frente. Deixe estar aqui, eu sigo em frente. Quer falar, já falou, vou falar, já falei. Quer falar com o bebê, fala agora. Quando eu disse que podia fazer o que quisesse da minha vida, foram muitos anos de vivência, muitos passos, pegou feia na cabeça, muitos goles a mais, alguns passos para trás, só pra ganhar cena. Eu aprendi o bastante pra poder sorrir, pois ainda estou aqui, tentando conquistar o meu espaço, com muita pouca condição, mas a cabeça não abate. Ele pro meu irmão, de arroladrão, e o que eu tenho de bom é do melhor. Sou o que sou, sempre que sou, onde estou e o que quero, sei com quem devo estar e que da vida espero. Tive grande medo do perigo, esqueci estar vagabundo, passando, favelado, muitas vezes culpado, sem ser julgado. Passei por isso, na vida sei o que eu espero, yeah. Deixa estar aqui, eu sigo em frente. Deixa estar aqui, eu sigo em frente. Deixa estar aqui, eu sigo em frente. Deixa estar aqui, eu sigo em frente. Deixa estar aqui, eu sigo em frente. Deixa estar.